Sabe se respira, reveillança vai ser de luz. E pra as meninas de vocês, a cura gente na banda do meteorium. Olá, gente, os me flores,